Panorama Agrícola para 20 de maio de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, 20 de maio de 2013, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Confira o ditado de hoje: más companhias estragam boas qualidades. No programa de hoje você confere: Guaramirim ganha estação agrometeorológica que vai ajudar a prevenir doenças vegetais. E no mercado agrícola, queda na produtividade da safra do arroz. Uma dica que pode mudar o seu dia. Acidentes de trânsito, brigas, violência doméstica, ruptura na família e no trabalho são problemas causados pelo alcoolismo. Você já sentiu que deveria diminuir na bebida? Já ficou irritado quando o criticaram por causa da bebida? Se a resposta for sim, procure ajuda especializada. Vem aí as informações do mercado agrícola. Conversamos com o pesquisador da Estação Experimental da Ipagre em Itajaí, Domingos Sávio Eberhard, para fazer um balanço da última safra do arroz que está se encerrando. Houve uma queda na produtividade. Por que, Domingos Sávio? Basicamente devido a fatores climáticos, né? Digamos, fatores climáticos adversos. Podemos listar alguns. Basicamente, no Alto Vale, nós tivemos baixas temperaturas exatamente no período reprodutivo, naquela fase onde as baixas temperaturas determinam a quebra de produtividade ao arroz. Já na bacia do rio Araranguá, no sul do estado, nós tivemos um déficit hídrico bastante acentuado no período de desenvolvimento vegetativo do arroz. E ao contrário disso, então, na fase reprodutiva, exatamente no período de florescimento do arroz, nós tivemos, então, excesso de chuva. E esses fatores, digamos assim, ocasionaram principalmente doenças ao arroz, doenças que incidem sobre a panícula do arroz e acarretam, então, uma quebra de produtividade bastante acentuada. A principal delas é a brusone, digamos assim. Aliado a isso, ainda tivemos ainda ocorrência de granizo na região de Forquilinha, Nova Veneza, que também prejudicou um pouco os produtores daquela região. Bem, Domingos Sávio, e com relação a essa queda de produtividade, em que percentual ela se encontra? Olha, nós fizemos um levantamento prévio, né? Os dados finais da avaliação de safra, eles vão ser obtidos em seminários de avaliação de safra. Serão ao todo 3 seminários que irão ocorrer. O primeiro deles ocorrerá agora dia 23 de maio, em Araranguá, no CETRAG. E a segunda delas vai ser, então, dia 25 de junho, em Agronômica, né, no CETRAG. E o terceiro será aqui no CETREI, em julho, provavelmente no dia 10 de julho, ainda não temos a data definida, totalmente definida. Mas em levantamentos prévios que nós fizemos, nós estamos estimando aí uma redução mínima de produtividade da ordem de 12%, algo talvez próximo dos 15% de redução de produtividade em relação à safra 2011-2012. E com relação à próxima safra, alguma orientação técnica para o produtor já ir pensando, não? Bom, em relação ao clima, é totalmente imprevisível, né? Correto. O que o agricultor tem que realmente fazer é o preparo antecipado do solo agora, né? Fazer um bom preparo antecipado, justamente para eliminar aquelas pragas que se alojam, então, tanto nas plantas daninhas quanto na resteva da cultura da safra anterior. Então, devemos começar com um bom preparo do solo antecipado. Perfeito. Nós agradecemos então ao pesquisador da Ipagre em Itajaí, Domingos Sávio Eberhard, falando sobre a cultura do arroz. Muito obrigado pelas informações. Ainda sobre a safra do arroz, a colheita que está se finalizando, os números da Ipagre e CEPA apontam para uma produção estimada de 955 mil toneladas aqui em Santa Catarina. os preços recebidos pelos produtores têm se mantido praticamente constantes durante o período de colheita, com os valores mais praticados no Alto Vale do Itajaí e Litoral Norte, situando-se na faixa de R$ 30,00 a saca, e no Sul Catarinense entre R$ 31 e R$ 33,00 a saca. Como se observa, à medida que a oferta do produto vai se estabilizando, a expectativa do setor arrozeiro catarinense é de que o valor do produto comercializado comece gradativamente a ganhar força, seguindo a tendência do mercado nacional, segundo Luiz Marcelino Vieira, analista de mercado da Epagri-Sepa. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Agrário pretende lançar em junho o Plano Safra da Agricultura Familiar deste ano. Segundo o MDA, o destaque do Plano Safra será a criação da Agência Brasileira de Assistência Técnica. Haverá também investimentos em agroecologia. A pauta dos agricultores familiares ligados à FETRAF Sul pede também a criação de um programa de aceleração da agricultura familiar direcionado à infraestrutura de armazenamento, centrais de distribuição, qualificação de serviços de inspeção municipal em agroindústrias familiares, comunicação no meio rural, educação, saúde, cultura e lazer também estão nesta pauta de reivindicações, além das questões envolvendo agroecologia, PRONAF e irrigação. Duas associações de produtores encaminharam ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM, o pedido de registro do modo de saber fazer do queijo artesanal serrano de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul como patrimônio cultural de natureza imaterial do Brasil. As entidades que estão propondo isso são a Associação dos Produtores de Queijo e Derivados do Leite dos Campos de Cima da Serra, a Procampus, de Bom Jesus e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e a Associação de Produtores Rurais de Capão Alto, aqui em Santa Catarina. Estamos informando para você o 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, de 28 de julho a 2 de agosto, aqui no Costão do Santinho, em Florianópolis, uma promoção da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, realização da EPAGRE, com apoio da FAPESC. Informações adicionais você pode encontrar no site eventossolos.org.br/CBCS2013, CBCS de Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Um relatório da ONU, divulgado recentemente, destaca a importância do papel dos insetos comestíveis na luta contra a fome no mundo. O estudo conduzido pela FAO, o braço das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, estimou que 2 bilhões de pessoas no planeta já complementam suas dietas com insetos, como besouros, gafanhotos e formigas. A FAO acrescenta que a criação de insetos em escala industrial poderia contribuir para a segurança alimentar mundial. Esses animais são altamente nutritivos e fáceis de reproduzir, além de poderem ser usados como alimentos para peixes e gado. O relatório da FAO, no entanto, destaca que há uma certa repugnância de muitos consumidores, especialmente de países ocidentais, e isso acaba sendo uma barreira para a inclusão de insetos no alimento de dieta global. Atmosfera, estudos e projetos da Epagri-Siram. Entregue recentemente mais uma estação hidroagrometeorológica do litoral catarinense em Guaramirim, desta vez. O programa é do MDA Reconstrução, fruto de parceria com a Epagri-Siram e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com apoio de prefeituras e associações de bananicultores. Isso permitiu a instalação de unidades meteorológicas em Garuva, Joinville, São José de Itapiruú, Massaranduba, Schroeder, Jaraguá do Sul e Corupá. As estações dão suporte ao setor agrícola regional. Essa estação, instalada recentemente em Guaramirim, foi na localidade de Ribeirão do Salto, na propriedade da senhora Valtraud Persic. Graças a essas novas estações instaladas, 30 culturas serão inseridas no sistema de agroalertas do CIRAM. é um programa de prevenção de ocorrências fitopatológicas, como a bruzone, no caso do arroz, e a cigatoca, no caso da banana. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.